palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a segunda parte da palestra de Vanderlei Oliveira, realizada no dia 26 de setembro de 2010, no SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Avenida Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. O tema, Reforma Íntima Sem Martírio. Com vocês, a segunda parte da palestra de Vanderlei Oliveira. Eu disse um pouco para vocês sobre a aceitação. É um tema que eu tenho trabalhado muito no livro Quem Perdoa Liberta, que a gente está fazendo uma conexão dele com o Reforma Íntima Sem Martírio. Tem essa questão assim, ó. E o que fazer para nos libertar? Foi eu quem perguntei para a Dona Maria Modesta Cravo. Perdoar parece uma arte. Se você pensar bem, perdoar é a arte de aceitar. Significa entender que tudo que acontece, tudo acontece por uma razão que impulsiona o progresso, mesmo nas mais indignas e cruéis situações. Perdoar, então, é também aceitar. Uma coisa que eu queria falar para vocês sobre o perdão, que eu acho muito importante, fez uma diferença enorme na minha vida. Isso está no primeiro livro da trilogia, o Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, num capítulo chamado Estudando a Mágoa. Eu vivi uma experiência de mágoa alguns anos atrás, muito dolorosa, que me fez crescer muito. E com isso eu tive que aprofundar esse assunto. Porque o que acontece com a gente que é espírita diante de um quadro como esse? Como a gente aprende que o perdão é importante, que o perdão é bem para a gente mesmo antes de tudo, eu tive que me aprofundar, porque eu queria muito perdoar, mas não conseguia. Quem já foi magoado sabe como é que isso é. Você quer se libertar da mágoa, mas só querer não basta. Não é assim mesmo? E a pior prova de quem foi magoado é trazer na cabeça a pessoa que você mais queria esquecer, não é mesmo? Você não consegue esquecer, não é assim mesmo? É desse jeito com vocês? Então eu sofri muito, porque eu queria esquecer, eu queria perdoar, eu não queria o mal de ninguém, mas não conseguia. Então eu tive que viajar nesse tema, tive que entender o que estava acontecendo comigo. E o José Mário fez toda a diferença quando ele escreveu esse capítulo Estudando a Mágoa. Porque ele me ensinou algumas coisas muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês, talvez possa ser útil para você também. Primeira delas, quando você é ofendido, o processo do perdão não significa reatamento de laços com a pessoa que te ofendeu. Isso é um engano muito grande que existe no ser humano. Ah, vem cá, então eu vou te perdoar, vamos nos abraçar e vamos esquecer tudo. Olha, perdão não tem nada a ver com amnésia. Se você esquecer tudo, você vai ser magoado de novo. Mágoa não é para ser esquecida. Você vai lembrar dela eternamente e ela vai ser um termômetro para você não entrar novamente nos mesmos problemas. Só que você não vai sofrer mais com ela quando você perdoar. Você lembra, mas não sofre. Essa é a diferença. Então, primeiro ponto, mágoa não tem nada a ver com esquecimento. Ah, vamos esquecer tudo e vamos reatar nosso casamento, corrigir os erros. Vai dar tudo errado, vai magoar de novo, porque isso é negar os sentimentos. Quando você é magoado, o problema do perdão que Jesus tanto falou pra gente não é com o outro, é com quem? É com você mesmo. Onde que fica a mágoa? Fica em quem ofendeu ou quem é ofendido? Então você tem que resolver com você. O que os Espíritos falaram ali naquela resposta? Perdão dos ofensores ou das ofensas? Perdão das ofensas. Então, o problema da mágoa e do perdão é com você, com aquele contingente emocional de dor que está dentro de você, diante de uma situação que te lesou, que te machucou, que te traiu, enfim. Tudo aquilo que uma mágoa é capaz de existir, pelo que uma mágoa é capaz de existir. É resolver com você. Aí alguém vem e fala assim, ah, mas Jesus falou dos ofensores também. Falou sim. Mas os ofensores vêm depois. Por quê? Porque se você não resolve o problema da mágoa que é com você, se você for novamente para a pessoa que te ofendeu ofendido, você não resolve essa relação. Se torna uma relação destrutiva. Perceberam isso? Quando você, então, aí sim, livre da mágoa, resolvida a ofensa, você vai olhar e falar assim, é, agora eu vou resolver o que eu vou fazer em relação ao meu ofensor. Vou reatar laços, vou continuar a relação. Claro, eu estou falando aqui, não estou deixando de considerar aqueles casos em que você pode estar longe do seu ofensor. Porque se for um casamento, isso não tem jeito. Você vai ter que aprender a trabalhar a ofensa estando junto, relacionando. Se for trabalho profissional, você vai ter que trabalhar a ofensa estando indo cumprir o seu dever. Mas se você tiver a chance de distanciar do ofensor, psiquicamente, é a primeira providência. Joana de Ângeles fala isso. Distanciar psiquicamente do seu ofensor. E também, se possível, fisicamente. Primeiro passo. Segundo passo, aceitar que você está magoado. Nós, espíritas, adoramos negar os nossos sentimentos. Não, Jesus falou que a gente tem que perdoar, então eu vou esquecer isso. Vai sofrer mais. Vai arrumar um problema, inclusive, de uma doença para você com essa mágoa alojada aí dentro de você. Entendeu como é que é? Aceita, estou magoado, não gostei, não tenho mais graça com essa pessoa, detesto-a. Assumir o que, que a gente está sentindo para a gente, não é para o outro, não. Num terceiro momento, é você procurar o processo de entender, essa é a parte que eu acho mais importante, foi o que o José Mário mais me ensinou, entender o que é seu nessa mágoa, porque ninguém é magoado sem um objetivo divino, como eu já falei isso aqui hoje. Toda mágoa que a gente passa pela vida é uma forma que a vida está encontrando de mostrar para a gente uma coisa sobre nós que a gente não quer ver de outro jeito. Toda mágoa na nossa vida, como qualquer sentimento que a gente aprendeu que não deve sentir, tem um sentido divino, educativo, de acordar a gente para alguma coisa. Como Dona Joana diz, autodescobrimento. Ok? Então, a mágoa é um sentimento que dói. Não dói tanto a mágoa? Dói tanto para a gente poder enxergar alguma coisa sobre nós que a gente não quer ver de outro jeito. É com você a ofensa, não é com quem te ofendeu. Dependendo da ofensa, o outro foi apenas um instrumento para você olhar para coisas suas que você não está olhando. Porque nós costumamos voltar a ofensa contra o ofensor. Nossa, você me feriu, você me traiu, você me caluniou, você é uma vítima. Será que nós somos tão vítimas assim nos processos de mágoa da nossa vida? O que, é que vocês acham? Casamento, pensa em casamento, por exemplo. As histórias que eu tenho acompanhado mostram isso claramente. Nossa, a mulher vira, né? E diz assim, jamais esperava isso de você. Ilusão dela, esperou demais. Foi magoada porque esperou demais. Não trabalhou com quem é a pessoa que ela ama, trabalhou com quem ela imaginava que a pessoa que ela ama fosse. Concordam comigo? A mágoa, então, em qualquer situação, não só no casamento, é para mostrar uma coisa sobre a gente. Por isso é que essa dor dói tanto. Não teria sentido isso ser só coisa de karma, como nós, os espíritas, colocamos. Deus seria sádico, então, devolvendo na mesma moeda. Ele devolve numa outra moeda. A gente sofre mesmo tanto, mas com porta de saída, com chance de sair. Só que nós não fomos educados emocionalmente. Não fomos educados para lidar com esse tipo de emoção dentro de nós. Então o terceiro passo é esse. Entender que a mágoa é alguma coisa que acontece na sua vida para você descobrir algo sobre você. Tá batendo? Aí a hora que você encontra isso, nossa, dá um alívio. Você para de pensar no ofensor Na minha história de mágoa, por exemplo, eu descobri que eu era uma pessoa que não sabia dizer não, por isso me magoaram. Foi duro, fui muito magoado. E o pior, por pessoas que me amam. Engraçado, né, como é que é a mágoa? Por pessoas que me amam. Mas o problema é de quem? Deles? De quem que era o problema? Meu. Eu que não estava fazendo uma relação sadia, uma relação libertadora, uma relação honesta, uma relação em que eu assumisse os meus sentimentos com as pessoas que eu amo e de dizer para elas, não quero isso para mim. Conclusão. Venci a mágoa, limpei, demorou. Outra coisa que eu aprendi sobre a mágoa, quarto passo. A mágoa tem o seu tempo, não adianta. Ela não vai nem antes e nem depois. E para cada pessoa esse tempo não dá para saber qual é. A minha demorou uns anos. Duro, né? Mas é bom também saber disso. Se é assim, então a gente vai vivendo a mágoa da gente, mesmo querendo perdoar, sabendo que ela tem um tempo para acabar. Então, conclusão, eu perdoei, limpei as coisas do meu coração, e aí depois, conforme ensina José Mário, eu fui pensar, e agora, o que, que eu tenho que fazer? Segundo os ensinos de Jesus, eu tenho que amar a todos. E como é que eu vou amar as pessoas que me ofenderam? Então eu estabeleci para mim que eu não quero continuidade de relacionamento com eles, mas eu os amo como eles são. Entendeu? Uma das coisas que a mágoa ensina é isso. Que relação você vai querer ter com a pessoa que te magoou, caso você tenha que continuar essa relação com ela? Entenderam isso? É um dos objetivos também da mágoa na nossa vida. Porque se você cai nessa do comum, vamos esquecer tudo e vamos começar de novo, você vai ter problema outra vez. Você não aprendeu o que a mágoa quer te ensinar. Então, um dos ensinos da mágoa é esse. Que relação eu quero ter daqui para frente com a pessoa que me ofendeu, que me lesou, que me traiu, que me magoou de alguma forma? E é a partir daí que a mágoa toma um sentido divino. Porque às vezes o problema não é da pessoa que te magoou. É a gente que não está sabendo fazer uma relação sadia, educativa, protegida, honesta. E a gente sempre se faz de vítima. Então, aceitar essas coisas, por exemplo, já é difícil. Eu não sei como é que vocês estão recebendo o que eu estou falando, que para muita gente isso pode ser novidade. Talvez você não tivesse pensado ainda sobre esse ângulo da mágoa. Mas, às vezes, até aceitar essas coisas que eu estou falando é difícil, sabiam? Por isso que eu queria fazer com vocês aqui um exercício de aceitação. Porque é um tema que eu tenho notado e trabalhado demais na minha vida profissional, na minha vida espírita, na minha vida humana, tá? A aceitação. Como eu já disse que hoje, está no núcleo da doença da depressão e está no núcleo de muitas doenças emocionais nossas. Não aceitar. E eu vou dizendo uma coisa para vocês do alto aqui dos meus 28 anos de idade, né? Que eu aprendi com a vida, para vocês registrarem e não esquecer, um presente que eu dou para vocês. A vida jamais vai ser do jeito que a gente quer. Hã? O que vocês me dizem disso? Se você quer viver melhor, começa a aceitar isso. Jamais seus filhos vão ser como você quer, jamais o seu lar vai ser o que você quer, jamais o seu corpo vai ser o que você quer. Vai cortar ele todinho, mas não vai ser. Entendeu como é que é? Não, a vida nunca será o que você imagina. Nunca. Aprendam isso. Com meus 50 aninhos, eu aprendi isso na alma. Pus aqui. Né? Entre erros e acertos ao longo de uma vida, acho que fica essa grande lição. A vida jamais será como nós queremos. E aí muitas pessoas ao fim da vida olham para trás e falam assim, minha vida foi um fracasso. Não, sua vida foi maravilhosa, às vezes saiu melhor do que você imaginava. Só que você queria que ela fosse de um outro jeito. E o seu jeito não seria bom. É bom ouvir isso. Seja jovem, seja com um pouco mais de idade, é bom ouvir isso para a gente não cair nessa ilusão humana de tornar a nossa vida uma desgraça, sendo que às vezes ela saiu melhor. Por exemplo, filhos. Isso é muito comum com os filhos, né? De querer um projeto para os filhos da gente, tem que querer mesmo, temos que ter. Só que nem sempre isso vai ser atingido do jeito que a gente quer, né? E às vezes a gente ama menos porque os projetos não saíram como a gente queria. Isso é terrível. A aceitação está por trás disso. Entender que a vida é o que ela é. E entender que nós só vamos responder, apesar do contato social, por uma pessoa. Por quem? Por nós. É o que você faz na sua vida e da sua vida é que você vai responder por isso. O resto você fez o seu melhor. Deixa Deus agir. Deixa as pessoas serem quem elas são. Deixa o seu filho ser o que ele é. Igual uma amiga minha que tinha um sonho, né? Eu quero que meus filhos sejam todos aqueles espiritões, né? Dedicados dentro do centro, maravilhosos. Cada um deu numa coisa diferente da outra. E ela veio chorar as pitangas comigo. E aí eu falei, quando ela começou a me contar isso, eu não a conhecia. Ah, eu queria que um formasse engenharia e ele formou em medicina. O outro, não sei, foi nesse ritmo. Eu falei assim, Jesus, vou ter um infarto. As coisas saíram melhor do que o que ela queria, a mulher está chorando ainda. Então é isso que a gente tem que mostrar para nós. Até porque esse nosso querer é um querer muito egoísta, muito coisa nossa. Às vezes para realçar o nosso próprio orgulho pessoal nas pessoas que a gente ama. Ah, eu queria tanto que meu filho fosse médico igual eu, tomar conta da minha clínica médica. Olha só o que, ele foi ser, jornalista. Mas ele está bem, ele está feliz. Eu queria construir com vocês uma listinha de coisas que são difíceis para a gente aceitar. Vocês topam? Vamos? Vocês me ajudam? Eu tenho um colosso já aqui anotado. De outros lugares que eu fui, minhas próprias. Uma coisa difícil de aceitar, né? Que você desejaria ter uma outra vida. Alguém já passou por essa experiência? Ah, não. Eu estou muito feliz com a minha. Mentiroso. Que nossos filhos jamais serão o que esperamos que eles sejam. Acabei de falar sobre isso. Que estamos arrependidos de ter casado ou que o casamento acabou. Por que vocês ficaram tão sérios assim? Me digam. Não é difícil aceitar? Hein? Caramba. É difícil, eu sei. Por isso vocês estão caladinhos. Porque realmente é uma coisa séria. Mas acontece. Nem sempre a gente escolhe correto, nem sempre tem consciência da escolha. Está vendo como é que são temas que nós precisamos colocar nos nossos grupos de discussão? São essas perguntas. Será que é o meu caso? Que às vezes você também pode ter dúvida, não tem tanta certeza disso. Não seria o caso da gente discutir coisas como essa em grupo e ter a oportunidade de ouvir um ao outro? É o que a irmã se chama de oficinas dos sentimentos. Né, encontros de grupos onde a gente possa debater isso, que os problemas das pessoas que a gente ama são deles. Não é difícil aceitar isso? Hein? Não é difícil aceitar isso? Bom, Vanderlei, com uma frase dessa eu fico pensando assim, que então a gente não tem nada a ver com o problema das pessoas que a gente ama e não tem que fazer nada. Não, não é bem por aí. Mas que são deles, são. E por não aceitar isso, a gente quer resolver os problemas das pessoas que a gente ama. E me falem aqui com sinceridade, vocês são pessoas maduras. A gente resolve? Me fale algum caso de alguém que conseguiu resolver? Que aí eu mudo o meu discurso. Nós não resolvemos o problema de ninguém, nem com amor. Porque é da lei divina que os problemas de cada um sejam resolvidos pela própria pessoa. Você coopera, você estimula, você orienta, você acolhe, mas solução é com quem? Difícil aceitar, mas é verdade. Na medida que a gente aceita essas coisas, a vida da gente fica melhor e a gente acaba sendo mais útil, inclusive, às pessoas que a gente ama, sabia? Porque a gente sabe como entrar, sabe como agir. Que os problemas das pessoas, que ninguém pode nos maltratar sem que a gente permita. Que algumas pessoas não vão gostar de você. Difícil aceitar isso, né? A gente quer agradar todo mundo. Que você será decepcionado pelas pessoas que mais ama. Que nem sempre amamos a pessoa que escolhemos para casar. Que a miséria do outro tem um significado para o seu progresso. que nem sempre a gente está pronto para resolver os problemas que encontra pela frente. Saber disso deve entristecer? Deve fazer a gente de vítima? Não, saber disso, o que deve significar? Que a gente tem que correr atrás, tem que se preparar, que se a gente não se preparar, quem vai resolver? Não é isso mesmo? Talvez aí quem teria que rever mais é quem está dando conselho, né? Que acredita demais que conselho vai resolver a vida dos outros. Ele tem que aceitar que não resolve. É o contrário. Pode até ser dado, mas a gente não pode ter ilusão que vai resolver. Que aí a gente cai naquela de pai, né? Que é muito comum. Já te falei isso 1000 vezes. Não é assim que a gente fala? Nossa, não tem frase mais deseducativa e baixo astral do que essa. Aliás, Einstein trouxe um conceito de insanidade que eu acho a coisa mais fabulosa do mundo. Insanidade é você fazer as mesmas coisas todo dia querendo resultados diferentes. Então, essa é a típica frase que destrói. É igual menino que vai para o vestibular. Eu trabalho isso muito como terapeuta. O pai vira para ele, não, meu filho, olha o tapinha nas costas. Pode estar certo que você vai passar. Não fala isso para o seu filho, não. Você destrói o menino. Não vai passar. Fala assim, meu filho, olha, vestibular é uma coisa muito difícil mesmo. Pouca gente passa, tá? Mas eu acredito na sua competência, então você se prepara melhor. Resultado diferente, tentativa diferente. Reconstrói suas frases. Faz o que a irmã se chama de gesto incomum. O nosso modo de agir rotineiro destrói. Quando uma mulher vem para o marido, eu estou te falando isso há 35 anos. Isso mata. Você está incentivando ele a continuar a fazer. Tenta diferente. Faz de outro jeito. É aí que está. Então, veja bem. Vocês estão percebendo o que nós estamos fazendo aqui? Trazendo espiritismo para a alma. Porque se a gente não aprender a lidar com essas coisas nossas, a pergunta que fica é a que Kardec fez no item 350 do Livro dos Médiuns. Que é que adianta tudo isso se você continua na avareza? Se você continua na inveja, se você continua na cobiça, item 350 do Livro dos Médiuns. Que é que há de nos adiantar tudo isso e perder a nossa alma? Foi a pergunta que o Cristo fez. Estão entendendo o que nós estamos fazendo aqui? Por isso que a irmã foi muito feliz ao propor grupos de discussão dos sentimentos no Centro Espírita para aqueles trabalhadores que já têm os conhecimentos básicos de doutrina. Porque se a gente fizer estudos sistematizados da doutrina, mas não fizer estudos sistematizados de si, esse espiritismo vai ficar aqui e não vai vir para cá. Porque aqui é que a transformação de verdade acontece. É aqui é que a reforma íntima sem martírio acontece. Enquanto a gente está com a cabeça entupida de conhecimento e atolada em tarefa, mas com o coração vazio, nós vamos cair no martírio. Querendo reformar pelo pensamento. Ninguém reforma pelo pensamento. Ah, meu Deus, eu não posso pensar nisso. Nossa, me falaram no centro que pensar nessas coisas e vai lutando com pensamento. Reforma íntima não é aí que acontece. Esse pensamento é um efeito quando você faz o trabalho aonde realmente tem que ser feito. Aí você lida melhor com as coisas que você pensa, de uma maneira harmônica. O pensamento é o primeiro passo e o mais fácil, mas não é onde está a raiz. Ficar só aí, você fica uma vida inteira lutando com seus pensamentos e não trabalha aquilo que gera os seus maus pensamentos, que está aqui, ó. Se você reconhece que não é bom, aí você está trabalhando aqui. Quando há reconhecimento, você vem aqui. É como você lida com o que pensa, ok? Mas trabalho efetivo de transformação, eu já disse aqui hoje, falando da parábola do samaritano. Se você quer mudar a atitude, que vai além de pensamento, é aqui. Que aí, mudando a atitude, seus pensamentos correspondem. Isso é um ciclo. O pensamento é por onde a gente gosta mais de começar, porque é onde a gente tem algum domínio. Quer ver? Por exemplo, pensem numa nota de R$50. Pense na imaginação. Tira essa nota daí agora e pensa na Lagoa Rodrigo de Freitas. Conseguiram isso? Todos conseguiram? Bom, se alguém não conseguiu, eu recomendo buscar um psiquiatra urgente. Ok. Agora pense em uma pessoa que você não gosta, que te magoou, que você acha ela chata. Pode ser eu mesmo. Agora, ame profundamente essa pessoa, esqueça toda a mágoa e ame ela para sempre. Então é isso. Nós estávamos falando de aceitação, do quanto isso na alma da gente é difícil. A importância de grupos de discussão para os trabalhadores que já têm um conhecimento básico da doutrina. O que a irmã se chama de oficina dos sentimentos. Né? O importante é o grupo sentar e trazer espiritismo para a alma. Porque senão o que há de ser de nós, com toda essa bagagem, com todas essas tarefas, se a gente não tiver sossego, não tiver um pingo de paz diante de tanta coisa que a gente está sabendo, não é mesmo? Vocês concordam comigo? Eu ponho isso para mim. O que é que me adianta essa trajetória toda, né, esses livros que vão passar, né, se eu não trabalho também para minha alma o meu sossego? E não é depois no mundo espiritual, não. Que isso é uma coisa que eu já falei aqui hoje. É agora, é enquanto estamos aqui. Eu lembro um seminário que eu fiz em Florianópolis, eu aprendi uma coisa fantástica e sempre gosto de divulgar. O point é aqui. Não é do lado de lá. O point é aqui. A gente tem que aprender a gostar disso aqui, porque senão de lá de lá vai dar muita coceira, entendeu como é que é? Vocês já imaginaram, não tem uma canjica gostosa do lado de lá, igual a nossa? Vocês assistiram nosso lá? Que a sopinha ruim que a André Luiz tomou. Meu Deus do céu, ter que engolir aquele trem. Tô fora. Eu não morro. Temos que aprender a gostar daqui, a viver bem aqui, com dignidade. Sendo boas pessoas para as pessoas que a gente ama, para a sociedade. Deixando aqui alguma coisa para essa sociedade ser melhor. Mas antes de tudo, deixando alguma coisa dentro de nós para a gente ter um pingo de sossego. Que essa coisa de karma é a coisa mais enganosa que pode existir. As trevas adoram essa ideia de que você não merece ser feliz, que você veio aqui para pagar, que você não presta, só tem lixeiro, só tem gente ruim no meio espírito, né? Essas coisas do passado que a gente fala, poderoso, não é mesmo? Essas pessoas que mataram, que não sei o quê. Nós não somos tão ruins assim, não. E se somos, olha, Deus foi tão bom com a gente que reencarnou a gente. E estamos aqui. Tendo uma bênção de fluir de um tesouro como é o da doutrina espírita e do evangelho. Recomeçar, olhar para frente, parar com essa insinuação da vítima e assumir o nosso potencial de luz. Nelson Mandela fala isso. Não é a nossa sombra que nos assusta, é a nossa luz que nos causa medo. Assumir a luz e os talentos que a gente tem por dentro dá medo mesmo. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da segunda parte da palestra de Vanderlei Oliveira, realizada no SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca. Está no ar. Na Tribuna Espírita.